Ave Maria, tinha que ser o Tiure. É que eu estava apaixonado, mandei recado, falei te amo até mesmo ajoelhado. Ela me virou as costas, falou que eu era o pé rapado. Até eu lançar aquela nave que chamou sua atenção. Passa com o bolso forrado, cheio de placo. Agora quero ver essa mina dizer não. Porque hoje o pai tá foda, o pai tá foda. Chora, só de interesseira. Porque o mundo deu volta, hoje deu volta. Chora, só de interesseira. Porque hoje o pai tá foda, o pai tá foda. Chora, só de interesseira. Porque o mundo deu volta, hoje deu volta. Ave Maria, tinha que ser o Tiure. É que eu estava apaixonado. Falei te amo até mesmo ajoelhado. Ela me virou as costas, falou que eu era um pé rapado. Até eu lançar aquela nave que chamou sua atenção. Passa com o bolso forrado, cheio de placo. Agora eu quero ver essa mina de jeito. Porque hoje o pai tá foda, o pai tá foda. Chora, chora interesseira. Porque o mundo deu volta, hoje sim deu volta. Chora, chora interesseira. Porque hoje o pai tá foda, o pai tá foda. Chora, chora interesseira. Porque hoje o mundo deu volta, hoje deu volta. Maria, tinha que ser o Tiure. Só me interesseira, porque hoje o mundo deu volta, hoje deu volta. Ave Maria, tinha que ser o Tiure.